arrasante, mas nem sei pra onde ir. Odeio dirigir a não ser o meu jet ski. Assento escudo verde, esqueço a popularidade. Foda-se os paparazzi, só quero mais viagem. Me sinto atrás das grades, dentro da grande cidade. Não existe privacidade, não existe só liberdade. Só busco felicidade, igualdade, uma vida sem fim. Corro atrás da grana e as mulher corre atrás de mim. Só quero me divertir com mulher independente. Pra fechar no meu time tem que ser competente, tem que ser inteligente, porque o mundo tá cruel. Tem hora que acha somente os cães irão pro céu. Eu não tô de chapéu, se for mulher e dinheiro, maluco, eu sei que tô falando. A alegria delas é ver o meu bonde chegando, causando, jogando palha no fogo. E elas já vem rebolando, sarrando com o bumbum guloso. Tendo umas gata, ceva gelada, fumaça e risada. Falta mais nada, até eu sonhava uma vida simples e sofisticada. Tendo umas gata, ceva gelada, jet na água, fumaça e risada. Falta mais nada, até eu sonhava uma vida simples e sofisticada. Aê, cê tá com falta é de mulher na tua vida, otário. Se pegar uma vadia, cai no conto do vigário. É extraordinário sua capacidade de confundir interesses com o amor de verdade. Sua genialidade te fez ser um Zé Mané, formado em faculdade, de como ser um pangaré. Enganado por mulher, te ganha pelo decote. Fala o que tu quer, ouvi visando teu cofre, deu bote. Seu lock, a herança do teu vô não te fez ser esperto. Lamento te dizer, mas teu argumento é patético, antiético e desinteligente. Crítico, cibernético, cético, intransigente. Tá carente, muito louco de solidão. Sua vida resumida é uma ficção, uma ilusão pegando todas na sua imaginação. Mas no final da noite sempre acaba na mão, sempre bom. Tendo umas gata, ceva gelada, jet na água, fumaça e risada. Falta mais nada, é o que eu sonhava. Uma vida simples e sofisticada. Tendo umas gata, ceva gelada, jet na água, fumaça e risada. Falta mais nada, é o que eu sonhava. Uma vida simples e sofisticada. Andam preocupados com o que estão fazendo. Pra cara arrombado, tô sempre sem tempo, tô muito ocupado. Põe no uísque no gelo, quase linda do lado, baseado aceso. Se for pra ter amigo e mulher que só quer dinheiro, prefiro andar sozinho, solteiro e viver no puteiro. Contendo essas naves que vemos em filmes, fazendo dinheiro escorrer nas vitrines, podendo ter tigres de estimação no meu quintal. Sou pra fumaça natural. Meu set faz invejoso passar mal. Meu rap é arma do meu arsenal. Ceva gelada, jet na água, fumaça e risada. Falta mais nada, é o que eu sonhava. Uma vida simples e sofisticada. Tendo umas gata, ceva gelada, jet na água, fumaça e risada. Falta mais nada, é o que eu sonhava. Uma vida simples e sofisticada. É o Cross que tá na voz. My House Produções. Tá ligado, né?